feita em 2017 com um casal de produtores rurais, José Maria e Corso, e Rick se defendeu na justiça, alegando que o que fez o empréstimo e disse que não teria pago. O cantor ainda alegou que a mansão, que teve os bens penhorados, não é de sua propriedade, estando no nome do filho, Vitor Carvalho. Enquanto a situação legal ainda está pendente, o cantor parece estar focado em manter um estilo de vida ativo e continuar a sua contribuição para a música sertaneja. Amanhã eu volto com o Info Music e um abraço, até lá. Info Music, tudo sobre o mundo da música. Blitz no rádio. Lucas Luque Hungria. Satisfação, meu irmão. Sempre, meu irmão. Perfume bom, sorriso caro. Ela tem o perfil que vai fazer estrago. Um trago e um gole, um gole e um trago. Troca um gole no beijo que eu te dou um trato. E aí, cê topa, melhor luz, voltar ao chão. Já calculei o risco, vai me dar trabalho. Então é mãos à obra no colchão. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas isso eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas isso eu levo toda madrugada. Marrente sorgada, nunca decidi. Se a vida é foda, ela é mais ainda. Vó, como é que eu abraço esse B.A. Você é meu irmão. Satisfação imensa. Essa história é real. Fez meu coração de passarela. Me buscou lá na favela. Numa Audi A3, ela e mais três. Entrei no carro e perfume dela. Exalava da janela o parfum francês. Meus olhos chineses. Todos os problemas da vida parece que sumem quando eu tô do lado dela. Ela bebe gin, eu faço fumaça. Completamos essa atmosfera. Parece até que eu tô no disco voador. Voando muito velho, vem da sua boca. Eu nunca fui te levar. Esse problema mas é foda, se mano. Eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas esse eu levo. Hungria. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas esse eu levo toda madrugada. Eu nunca fui te levar problema pra minha casa, mas esse eu levo toda madrugada. Na rede soltada, cuida desse dia. Se a vida é foda, ela é o quê? Ela é mais ainda. Como não abraça esse B.A. Isso é história real, é satisfação imensa. Eu acredito que todo maloqueiro, todo moleque doido já passou por isso. Satisfação imensa. Amizade acima de tudo, meu parceiro. Lucas Luco com Hungria Hip Hop aqui na programação. Gente, já chegando no final do Blitz no rádio desta terça-feira. Eu agradeço a todos vocês pela audiência, a equipe da 104, diretoria da Poder Arte, membros do Conselho Comunitário, a todos os nossos ouvintes em qualquer lugar de Maitaí região, sempre conectado com a gente, seja através do rádio, seja no seu celular, através do nosso site fm104maitá.com.br ou através do aplicativo Rádios Net. Muito obrigado a todos, fique com Deus e fique ligado na 104, vem mais um programa sucesso. Tchau, tchau e até amanhã. Eu sempre tive leve assim, eu nunca deixei de lutar. Só meu travesseiro sabia a agonia que eu tinha de ver novo dia chegar. E medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar. Quando eu acordei com a cara fechada, gritei para o mundo, eu nasci pra brilhar. Um dia me disseram que todo poeta é louco, que não dorme bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho, não vai ser ninguém. Um dia me disseram que todo poeta é louco, que não dorme bem, bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho. Drama, fama, trama, os problemas foda em cima da minha cama. Quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama. Todo final de semana os caras se afogam na lama. Querem me provar que eles fazem é o céu, é céu. Você é alguém só pra provar pra esse mundão que o meu meus versos valem muito mais que ouro. É tipo um tiro direto no coração, chegando antes do choro cair no ouro. Você é alguém só pra provar pra esse mundão que os meus versos valem mais do que ouro. É tiro certo dentro do coração, chegando antes do choro cair no olho. Imagina a vibe dentro do meu carro, olha a fumaça saindo no teto. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Imagine a vibe, os amigos do lado, sempre correndo pelo certo. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem céu aberto. Só uma oração, e que eu tire um minuto do dia pra pôr o joelho no chão. Vou pedir com fé que a guerra e a fome parem de assombrar, e que Nossa Senhora no dia de luta venha me guiar. E me livre do pão da rotina sangrenta, do crime da guerra, que meus inimigos não demorem muito a cair. Sangrenta do crime da guerra, meus inimigos não demorem muito a cair por terra. Não, não, não, não, não. Estamos encerrando mais um Blitz no Rádio. Blitz no Rádio. Mas voltaremos no nosso próximo programa. Fique ligado. Vem aí a próxima atração da sua 104,9 FM. 104 FM. 16 em ponto. Terça-feira com muita informação aqui na sua rádio. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai ampliar o programa Mais Médicos, abrindo 10 mil novas vagas na modalidade de coparticipação de estados e municípios. O edital com as orientações para inscrição dos profissionais já foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Saúde, com a expansão, o programa deverá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o fim deste ano. Até o dia 27 deste mês, os 5.570 municípios brasileiros poderão solicitar vagas na modalidade de coparticipação, mas a prioridade será para aqueles de maior vulnerabilidade social e de vazios assistenciais, regiões onde é mais difícil encontrar profissionais. Daqui a pouquinho voltaremos com os últimos destaques desta terça-feira. Notícias! Continue ligado. Você está na 104.9 FM. Apoio Cultural. Comunicando. O loteamento Boa Vista comunica seus clientes que compraram lotes devem mantê-los fora do risco de fogo para não incorrer em crimes ambientais. O crime é do proprietário. Portanto, mantenha seu terreno limpo, evitando prejuízos e transtornos. Agradecemos a colaboração de todos. A Amatur Turismo informa que retornou com as viagens para Manaus toda segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Vendas à vista, cartão ou Pix. Amatur, a melhor forma de viajar. Mais informações 97-98445-5421. MR Celulares, a sua loja de acessórios. Assistência técnica para celulares e tablets. Desbloqueios de aparelhos. Cortamos e cadastramos chips. Temos carregadores para celulares, caixa de som para carro, tablets, DVD portátil, netbook e notebook. Temos cabos de força, de áudio, de vídeos e cabo HDMI. Fones de ouvido dos mais variados. Controles de videogame, caixas de som. MR Celulares 1, na Travessa do Lobo, atrás do antigo hospital. Loja 2, na Rua Rio Madeira, esquina do supermercado Tchê. Loja 3, na 5 de setembro.

Esse aí é o sonsaço do Guilherme Benuto com Simone Mendes. Aê, Simone e Simária, manda um oi. Uma das músicas mais pedidas aqui no pedidomusical.com.br. Gente, Guilherme Benuto lançaram essa aí, ó. Manda um oi. É a primeira música do novo DVD da dupla. Deu rolo de novo. É uma parceria com Simone Mendes, que foi lançada esse mês, né, Ju? Exatamente. Segundo os cantores, manda um oi. Precisava de uma voz feminina e eles escolheram Simone Mendes. Ficamos muito felizes em recebê-la num momento tão importante de sua carreira no nosso DVD. Ficou lindo demais o resultado, espero que goste. E aí, você gostou? Eu gostei. Ou não? Eu gostei demais. Sintonia total. Continue na 104. Já já sua programação estará de volta. Apoio cultural. Pediu, chegou. Farmadicas 984123401. Faça o seu pedido de medicamentos no WhatsApp. Escolha a forma de pagamento e a entrega é por nossa conta. Farmadicas, equipe pronta para te atender. Você também pode fazer exames a qualquer hora. Utilizamos equipamentos modernos com resultados em até 15 minutos. Farmadicas, sua saúde merece o melhor. 984-12-3401. Qualidade e economia sempre aqui na Transamazônica, em frente à rodoviária. A Biofórmula Manipulação, que está há 20 anos no mercado, agora chega em Humaitá. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na Avenida Brasil, próximo ao Colégio GM3. Aqui cuidamos da sua saúde com seriedade e excelência. Farmácia de manipulação, especialista em manipulação de clareadores, fórmulas anti-queda capilar, fórmulas fitoterápicas para emagrecimento, cremes e dermocosméticos antifungos e antimicóticos, linha de suplementos completa, termogênicos. Manipulamos sua receita com agilidade e ótimos preços, podendo parcelar em até 6 vezes suas compras. MR Celulares, a sua loja de acessórios. Assistência técnica para celulares e tablets. Desbloqueios de aparelhos. Cortamos e cadastramos chips. Temos carregadores para celulares, caixa de som para carro, tablets, DVD portátil, netbook e notebook. Temos cabos de força, de áudio, de vídeos e cabo HDMI. Fones de ouvido dos mais variados. Controles de videogame, caixas de som. MR Celulares 1, na Travessa do Lobo, atrás do antigo hospital. Loja 2, na Rua Rio Madeira, esquina do supermercado Tchê. Loja 3, na 5 de setembro. Ô, compadre e a comadre, já podem chegar, porque o São Ofertão TV Lar é pra todo mundo aproveitar. Split Electrolux 12.000 BTUs, lavadora Electrolux 8,5 kg, cozinha Bertolini, aço 3 peças. E tem oferta exclusiva sua. TV 70 polegadas Samsung 4K, vem pro São Ofertão TV Lar. 4 horas e 17 minutos. Codearte FM. Se liga na sua rádio. Sintonia total. Muito mais alegria no seu rádio. Momento de spoiler aqui no programa. Eu sei que você gosta, eu sei que você quer. Filmes, então eu trago novelas, pra você. Novelas. Resultados de esportes. O terrível Theo, que a gente quer apedrejar em praça pública. Que vilão, de vai, né, na fé. Quando um ator faz um papel desse que o público odeia, é porque o papel tá sendo muito bem executado, né? Exatamente, mas vou te dizer, dá vontade de bater. De julgamento de Theo à prisão de Orfeu. Orfeu também não é flor que se cheira e cai entre nós a coberta tudo de errado que o Theo faz. Então, 3 bombas tem vão estourar essa também, semana. Né? Ele tem um rabo, as patas, porque eu vou te dizer, né? O sujeitinho ruim. Então, se liga que essa semana, em Vai na Fé, novela das 7 da Rede Globo de televisão, vão ter 3 bombas que vão rolar por lá, inclusive a prisão de Orfeu. A sua melhor sintonia é aqui, no Sintonia Total. Que vergonha de mim, como fui acreditar nas tuas promessas vazias, fingia, mentia, dizia que ia mudar. Me traí pra poder te perdoar. Minhas derrotas, meus medos mantive em segredo. Me ver morrer te fez vibrar. Nem a minha queda fez você parar. Você me assistiu queimar com Como foi me encostar? Como foi me destruir? Quanta dor existe, mas olha o que eu perdi. Como foi me encostar? Como foi me destruir? Quanta dor existe, mas olha o que eu perdi. Eu caí. Machucado, cacos de vidro quebrado, perdi todos ao meu lado, só pra tentar te salvar. O que falta pra te saciar? Como foi me encostar? Como foi me destruir? Quanta dor existe, olha o que eu perdi. Como foi me encostar? Como foi me destruir? Quanta dor existe, mas olha o que eu perdi. Eu caí. Perder você é me encontrar. Eu caí. De segunda a sexta você ouve Sintonia Total. Something like this. Just Já faz um tempo que eu queria te dizer. Foi um desprazer conhecer você. Ah, se eu pudesse desdeitar umas camas atrás, se eu pudesse desprovar a sua boca, te desconhecer. Garota, cê tá tirando a minha paz, tirando a sua roupa. Eu tô sentado nesse banco de boteco e outra coisa, mereci um pouco de respeito. Já tá dando o que era meu pronto sujeito. Está bem aí na sua raba, mas olha aqui no meu peito. Garota, cê tá tirando a minha paz, tirando a sua roupa. Eu tô sentado nesse banco de boteco e outra coisa. Eu mereci um pouco de respeito. Tá dando o que era meu pro outro sujeito. Está bem aí na sua raba, mas olha aqui no meu peito. Se eu pudesse desdeitar umas camas atrás, se eu pudesse desprovar a sua boca, te desconhecer, garota. E cê tá tirando a minha paz, tirando a sua roupa. Eu tô sentado nesse banco de boteco e outra coisa. Eu mereci um pouco de respeito. Tá dando que era meu outro sujeito. Os tapé aí na sua raba, mas dói aqui no meu peito. Estar pra baixo meio mal, sem ter motivo e nem razão. É, nesse quesito todo mundo é igual. Ainda mais quando esse mundo tá um caos e te botam muita pressão. Cê tá sorrindo e de repente aquela bad te ataca. Você nem se entende, perde a vontade, já não quer fazer mais nada. Tudo perde a cor, e aquele meme engraçado perde a graça. Isso é só questão de tempo, calma, relaxa. Tanta gente do seu lado querendo ver você sorrir. Passar por isso não é fácil, mas meu amigo, eu tô aqui pra ti. É normal ficar chateado, ergue a cabeça, esquece isso aí. Tem coisa boa ao seu redor, a gente tem que até agradecer por existir. Cê tá sorrindo e de repente aquela bad te ataca. Você nem se entende, perde a vontade, já não quer fazer mais nada. Tudo perde a cor, e aquele meme engraçado perde a graça. Isso é só questão de tempo, calma, relaxa. Tanta gente do seu lado querendo ver você sorrir. Passar por isso não é fácil, mas meu amigo, eu tô aqui pra ti. É normal ficar chateado, ergue a cabeça, esquece isso aí. Tem coisa boa ao seu redor, a gente tem que até agradecer por existir. Tem coisa boa ao seu redor. A gente tem que até agradecer por existir. Lembrar daquela piada que mal tinha graça, mas naquele dia fez doer nossa barriga. Foram histórias pra nossa memória. Pode contar comigo, não importa onde nem a hora. Neste Sintonia Total, o que não falta é sucesso. João Napoli, músicas em nome. Oh, oi, eu sou o João Napoli, um menino de 16 anos, nascido em Florianópolis, que canta, compõe e toca alguns instrumentos. Bonitinho. Porque você vai encontrar frutos do que eu mais gosto de fazer na vida. Escrever música, inclusive, né? As minhas primeiras canções já estão disponíveis por aqui. Sim, isso aí são palavras do próprio cara, viu? Depois dá uma conferida nas músicas Três Desejos, Minha Linda, Eu Confesso, entre outras, né? São muitos sucessos que o cara já lançou. Espero de verdade que se sinta, ele mesmo colocou, se sinta mais acolhido. Depois de ouvir meu som, disse o cara para quem visita o seu Spotify. Sintonia Total, volta já! 104.9 FM. Depois do intervalo tem mais. Apoio Cultural. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível? Combustível Ipiranga de qualidade você encontra só no posto Amazonas, onde você encontra VIP treinados para melhor atendê-los, nota fiscal na vista. Ah, e ainda temos o quilômetro de vantagens, onde o cliente acumula pontos, ganha o cashback no Abastece Aí. Troque seus pontos por produtos e serviços no seu dia a dia. Venha, abasteça e faça seu cadastro. Posto Amazonas, o melhor amigo dos motoristas. Localizado na BR-230, na entrada da cidade. Quer curtir bons momentos com a família ou amigos em um ambiente aconchegante e climatizado? Venha para a lanchonete e restaurante Quitutes da Vó Lourdes. Pela manhã, servimos chá, café, Nescau, cappuccino, tapioquinha, x-caboquinho e muito mais. No almoço, prato feito e marmitas, lanches o dia todo, sanduíches, salgados, fritos e assados, sobremesas, bolos e a bebida de sua preferência. Temos sopas, caldos, pizzas, porções e guloseimas deliciosas. Na rua Padre José Maria Pena, ao lado da Camila Fashion, número 1436, bairro São Pedro. MR Celulares, a sua loja de acessórios. Assistência técnica para celulares e tablets. Desbloqueios de aparelhos. Cortamos e cadastramos chips. Temos carregadores para celulares, caixa de som para carro, tablets, DVD portátil, netbook e notebook. Temos cabos de força, de áudio, de vídeos e cabo HDMI. Fones de ouvido dos mais variados. Controles de videogame, caixas de som. MR Celulares 1, na Travessa do Lobo, atrás do antigo hospital. Loja 2, na Rua Rio Madeira, esquina do supermercado Tchê. Loja 3, na 5 de setembro. Eu só andava a pé ou de busão, mas um belo dia tomei a decisão. Parei de pedir carona e de me atrasar. Comprei a minha moto Honda Zero na Revemar. Entrada facilitada, Revemar. Oficina especializada, Revemar. Os melhores preços e vantagens vem na Revemar. Revemar agora em Humaitá, Rua 5 de Setembro, 749, Centro. Telefone 3373-3780. WhatsApp 991-84-03-36. A número 1 em vendas no Brasil, agora em Humaitá. Vem pra Revemar. 4:33. 104,9 FM. Tá todo mundo ligado. Sintonia do sucesso. Está de volta. Revela que a equipe da Beyoncé gravou com brasileiros durante show. Flor? O quê? Flor? Fã. Fã? Fã, gente, revela. Hoje eu não tô ouvindo nada. O que é isso? Vamos lá. Fã, eu disse fã. fã revela que a equipe da Beyoncé gravou com brasileiros durante o show. Um dos fãs brasileiros que participou da ação conversou a respeito e disse que sim, fez parte das filmagens. A cantora se apresentou aí com a Renaissance World Tour em Colônia, cidade localizada aí na Alemanha. Colônia. E dessa vez, um grupo de brasileiros foi surpreendido ao receber um upgrade em seus ingressos. Pra você que é brasileiro e tá participando dos shows aí, dos momentos de Beyoncé, você pode sim estar nesses registros. É vitrola? Hein? A sintonia do sucesso é aqui. Sua sintonia preferida. Sixteen and I still had a heartbreak. Run wild and it's hard, no worry. Little kids didn't mean that much to me. Much to me. 19, just a tiny bit older. Everybody trying to get a cold shoulder. Poor baby didn't mean that much to me. Much to all that I know. For me, and I didn't notice I lost part of me. 'Cause daydreams turn to nightmares, and I'm lonely in the hallways. Keep living in a moment with these tainted memories. No, silly, silly me. Oh, que a gente não tem nada depois de ter vivido tudo. Parece até piada. Quando faltava grana e sobrava só problema, eu tava junto, eu tava junto. Cê me ligava, eu largava tudo e atravessava o mundo só pra tá junto. Pra que mudar comigo agora? Me amou só da boca pra fora. Foi como eu vou me acostumar com esse beijo no rosto na hora do oi. Covardia, dizer que a gente não tem nada depois de ter vivido tudo. Parece até uma piada, mas é covardia. Dizer que a gente não tem nada depois de ter vivido tudo. Parece até uma piada. Grana e sobrava só problema, eu tava junto, eu tava junto. Cê me ligava, eu largava tudo e atravessava o mundo só pra tá junto. Eu pra errar minha boca agora, logo você que sempre acerta tudo. Para de mentir, pode admitir que é covardia dizer que a gente não tem nada depois de ter vivido tudo. Parece até uma piada, mas é covardia dizer que a gente não tem nada depois de ter vivido tudo. Parece até uma piada sem graça. Sintonia total. Sintonia total. Um programa que sintoniza você com as melhores músicas. Você não tá beijando na boca, tá querendo esfregar na cara. Que pena que meu olho e minha boca tá ocupada. O gosto de outro beijo e tu ainda lembrando do meu. Quem não sente mais nada não precisa postar pra provar que esqueceu. Fala pra mim quem foi que provar que esquecer. Fala pra mim quem foi que superou. Quero ver, vai. Quem tá postando, quem tá fazendo amor? Quem tá postando, quem tá fazendo amor? Fala pra mim quem foi que Fagundes, fala pra mim, sonzeira de primeiríssima qualidade aqui no seu Sintonia, Tata. Fala, Gigodói. Fala o quê? Ó, falo eu então. Desde muito cedo, Mariana Fagundes já soltava a voz, viu? Soltava. Aos 8 aninhos de idade, já realizava shows e em apresentações, né? Que fazia isso, festas, né? Nas arenas de rodeio. Cedo. Mais ou menos aquilo que a gente conta por aqui quando muitos dos artistas que tocam aqui no Sintonia iniciam Total. Sua carreira. Isso, exatamente. No Spotify já são mais de 70 mil ouvintes mensais e no Instagram, mais de 340 mil seguidores. Muita gente. Muita gente. Onde mostra aí a rotina de ensaios, bastidores da estrada. E o seu perfil no TikTok com mais de 35 mil seguidores. Teve um crescimento nos últimos meses de 400% desde que começou a trabalhar a rede. Tá a fim de ver aí a Mariana Fagundes fazendo aquelas dancinhas do TikTok? Legal. Vai lá e siga a garota, o @ Mariana Fagundes Oficial. Sintonia Total. Ouça agora quem apoia culturalmente a 104.9 FM. A biofórmula Manipulação, que está há 20 anos no mercado, agora chega em Humaitá. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na Avenida Brasil, próximo ao Colégio GM3. Aqui cuidamos da sua saúde com seriedade e excelência. Farmácia de Manipulação, especialista em manipulação de clareadores, fórmulas anti-queda capilar, fórmulas fitoterápicas para emagrecimento, cremes e dermocosméticos antifungos e antimicóticos, linha de suplementos completa, termogênicos. Manipulamos sua receita com agilidade e ótimos preços, podendo parcelar em até 6 vezes suas compras. MR Celulares, a sua loja de acessórios. Assistência técnica para celulares e tablets. Desbloqueios de aparelhos. Cortamos e cadastramos chips. Temos carregadores para celulares, caixa de som para carro, tablets, DVD portátil, netbook e notebook. Temos cabos de força, de áudio, de vídeos e cabo HDMI. Fones de ouvido dos mais variados. Controles de videogame, caixas de som. MR Celulares 1, na Travessa do Lobo, atrás do antigo hospital. Loja 2, na Rua Rio Madeira, esquina do supermercado Tchê. Loja 3, na 5 de setembro. Chegou a hora de concretizar o seu maior sonho. O loteamento Boa Vista oferece a você essa grande oportunidade. Ótimos lotes com a localização e os preços que você merece. Faça-nos uma visita, escolha o seu terreno e desfrute da melhor localização de nossa cidade. Lotes com pagamento facilitado em até 60 meses e localização privilegiada é no loteamento Boa Vista. Escritório na Avenida Transamazônica 2452, São Pedro, ao lado da Rádio FM 104.9. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível? Combustível Ipiranga de qualidade você encontra só no posto Amazonas, onde você encontra VIP treinados para melhor atendê-los, nota fiscal na vista. Ah, e ainda temos o quilômetro de vantagens, onde o cliente acumula pontos, ganha o cashback no Abastece Aí. Troque seus pontos por produtos e serviços no seu dia a dia. Venha, abasteça e faça seu cadastro. Posto Amazonas, o melhor amigo dos motoristas. Localizado na BR-230, na entrada da cidade. 4:50. Rodearte FM. Se liga na sua rádio. Voltamos a apresentar Sintonia. Sintonia Total. É, gente, mais workaholic do que Gil Godoy e cabelinho, só mesmo a Lady Gaga. Eu não sei dizer. Não. Lady Gaga confirma filme da The Chromatica Ball e novo projeto musical. Sim, ela vai lançar um filme e vai lançar novas músicas, tudo ao mesmo tempo. Em um desabafo, a cantora revelou que trabalhou nas novidades durante as gravações do Coringa do... Não, detalhe. Ela vai lançar um filme baseado aí nas suas músicas, vai lançar um novo projeto musical e tudo isso ela fez quando ela estava gravando para o filme Coringa 2. Mais workaholic do que essa pessoa, vou te dizer, só cabelinho e Gil Godoy, viu? E pra você aí que tá pegando no batente nessa terça-feirosa, ou pra você que já tá de boa depois do serviço, tá ligado com a gente por aqui, aumenta o volume pra conferir Kaique e Felipe. Chão batido! Sintonia Total! Sintonia Total! Aô! Saudade do boteco, rapaz! Ô, companheiro, também tô, viu? Essa sanfona chega da sede. Obrigado por me fazer mal. Obrigado, viu? Valeu. Tô voltando pro meu habitat natural. Eu quis mudar o meu eu pra agradar o seu eu, e isso me doeu. Foi no chão batido com telha tendente em volta de aço e cê me conheceu. Ai que saudade que eu tava de pegar qualquer roupa amassada e sentar numa mesa quadrada com a cadeira da Itaipava e a cerveja de tão gelada esbrançada e aquele espetinho de picanha que a coxa molha a primeira mordida de rezar. Ai que saudade que eu tava de pegar qualquer roupa amassada e sentar numa mesa quadrada com a cadeira da Itaipava. Cerveja de tão gelada esbrançar e aquele espetinho de picanha que a coxa mole a primeira mordida de rezar. Ai, porque quando a gente namora tem que se afastar. Vem, Jeff! Ai, que sede de ouvir isso aqui. Meu eu pra agradar o seu eu, e isso doeu. Foi no chão batido com telha tendente e porta de aço e cê me conheceu. Ai que saudade que eu tava de pegar qualquer roupa amassada e sentar numa mesa quadrada com a cadeira da Itaipava e a cerveja de tão gelada esbranquiçada e aquele espetinho de picanha que é colchão, olha a primeira mordida, a gente sabe. Ai que saudade que eu tava de pegar qualquer roupa amassada e sentar numa mesa quadrada com a cadeira da Itaipava e a cerveja de tão gelada esbrançada e aquele espetinho de picanha que é colchão, olha a primeira mordida, a gente sabe. Porque quando a gente namora tem que se afastar. Só namoro de novo com quem também gosta de mais. Sintonia total. Sintonia total. Um programa que sintoniza você com as melhores músicas. Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Si antes hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Vela, tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero. Yo quiero que me otro beso. Uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar lo mejor que te. espera. El tiempo puedo doblar y se lo puedo amarrar y dártelo entero. Ya no necesito droga. Sexta, você ouve Sintonia Total. Menos é mais. Hoje é um grande dia. Vou pedir pra ele pra te namorar no sofá. De cabeça fria, vou ao encontro dele pra pausadamente falar: ama sua filha, ama sua filha. Oh, ama sua filha, oh, ama sua filha. Hoje é um grande dia, vou pedir pra ele pra te namorar no sofá. De cabeça fria, vou ao encontro dele pra pausadamente falar: ama sua filha, oh, ama sua filha. Sua filha, deixa, vou cuidar da menininha e com a sua princesinha. Tenho planos de casar. Deixa, eu estou aqui jurando, e com o tempo passando, o senhor também vai me adorar. Ama sua filha. Sua filha, oh, ama sua filha, oh, ama sua filha. Hoje é um grande dia, eu pedi pra ele pra te namorar no sofá. De cabeça fria, vou ao encontro dele pra pausadamente falar: ama sua filha, oh, ama sua filha, oh, ama sua filha. Oh, ama sua filha. Deixa, vou cuidar da menininha e com a sua princesinha. Tenho planos de casar. Deixa, eu estou aqui jurando, e com o tempo passando, hoje é um grande dia, vou pedir pra ele pra te namorar no sofá. Tchê, com o grupo Menos é Mais. Amo a sua filha em versão ao vivo aqui no Sintonia Total. É, assim a gente encerra super bem o Sintonia Total dessa terça-feira. Deixa eu mandar um beijo pra dona Soninha. Eu amo a sua filha, oh, dona Soninha. Muito obrigada, dona Soninha. No valeu, caso é minha pronto. Mãezinha. Beijo, mames. Pois é, que bom que você ama a filha dela, porque a filha dela também te ama, você sabia? A filha dela te ama. Enfim, com esse amor todo, assim a gente encerra a programação do Sintonia Total, agradecendo a você que ficou com a gente até agora. Nosso muito obrigada. Valeu! Até amanhã. Aquele beijo cheio de álcool gel. Tchau! Você acabou de ouvir Sintonia Total. Hora certa. 104 FM. 17 em ponto. Tudo que acontece no Brasil e no mundo. Olá, já estamos de volta com os últimos destaques do dia. O sistema do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebeu 4.673.333 pré-inscrições, conforme dados do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O prazo de inscrição para a prova terminou na última sexta-feira, dia 16. De acordo com o Instituto, o número representa um aumento de 8,2% em relação à edição do ano passado. O ministro da Educação, Camilo Santana, celebrou o número e afirmou que a marca reverte uma curva histórica de queda. O total de pessoas inscritas para o Enem vem caindo desde 2017. Em 2022, esse número caiu para quase a metade, com pouco mais de 3 milhões e 300 mil candidatos. Para confirmar a inscrição, os candidatos não isentos precisam pagar a taxa de R$ 85,00 até amanhã. Após esse prazo, o INEP terá o número final de inscritos no exame. Estas são as últimas notícias de hoje. Voltaremos amanhã com mais destaques e outras informações aqui no seu rádio. Notícias! Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. ZYS 350. 104,9 MHz. Rádio Comunitária Codearte FM. Humaitá, Amazonas, Brasil. Reparte o pão, ponte a caminho. Aqui estamos reunidos para a ceia. A fé nos une, faz de nós comunidade. Com seu amor o nosso Deus nos presenteia, nos dá seu pão e nos convida à caridade. Entra no ar o programa Reparte o Pão, Ponte a Caminho. Um tempo novo de mudança vem surgindo. Reparte o pão, busca oração, ponte a caminho. Aceite, prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma.